Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. E até 2012 eu tô tranquilo. Aqui é Vince Glotto e o fim está próximo. Aqui é Rafael Poggi, eu não entendi o 2012. Aqui é o Azaghal, e enquanto tá todo mundo reclamando que o Jovem Nerd apareceu pouco, eu estou achando ótimo ter mostrado bastante a Paquita Frankenstein. Meu retrato celular, né, rapaz? Não, eu achei que foi equilibrado. A Paquita apareceu um pouquinho mais, né? Mas é gostosa, gostosa, tem que aparecer. É o que dá audiência, cara. É o que dá audiência. Né? É gostosa, não tem jeito. Mas a gente apareceu bem, apareceu legal, os produtos, as camisas, o que interessa. Os estoques de bonecos da Jovem Nerd Store. Corram, comprem suas camisas antes que acabe. Então, estamos aqui não para falar de retrato celular, mas sim para falar de... Peraí, sobe a música. O Apocalipse Bíblico! A origem desta bagaça, não do lado religioso, mas como algo antropológico. Nós vamos analisar da onde vieram as grandes lendas sobre o fim do mundo, a origem dos anjos, o que eles têm a ver com essa história toda, por que tem que ter um fim do mundo, né, cara? Por que tem que acabar o mundo? Ou seja, vamos ensinar o Jô Soares a fazer um bom jabá de livro. Até engasguei. Obviamente, esse Nerdcast é um assunto interessante, mas é uma mega desculpa pra gente fazer um mega jabá do livro A Batalha do Apocalipse, de nosso amigo Eduardo Spohr, que está estreando na Jovem Nerd Store hoje, sexta-feira! Compre rápido, porque é ultra limitado. Se você não comprar hoje, cara, vai acabar. Eu tenho certeza que vai vender tudo rápido, muito rápido. Vai vender muito rápido, cara. Comprem então, rápido. Nós vamos fazer esse Nerdcast, vamos falar sobre Apocalipse, anjos, etc. E vamos misturar com a história do livro do Eduardo Spohr pra você conhecer um pouquinho mais e se interessar em ler, porque a gente assina embaixo. É muito bom, certo? E-mail. Canelada. Canelada. Muito bem. Mais e-mails, muitos e-mails. Recados, é recados da paróquia. A loja abriu. Finalmente. Toma aí. Toma aí, acredite se quiser. O importante é que vocês entrem e gastem todo o dinheiro de vocês lá. Exatamente. Pra que fazer economias? Gastem tudo. Cara, olha só, o melhor ditado é a musiquinha do Silvio Santos, que diz que da vida não se leva a nada. Você vai deixar alguma coisa no seu quarto, que seja um action figure, cara. Exatamente. Bom, você pode comprar com o seu cartão Visa, cartão de crédito, até 3 vezes sem juros, ou no Visa Electron. Só que o Visa Electron, o único banco que faz Visa Electron através da internet, é o Bradesco. Só tem um banco que faz. Então, você só pode comprar com o Visa Electron se você tiver conta no Bradesco. Infelizmente, vai entender. Que saco, hein? Pois é. Eu fui saber por que que era isso, mas falaram que o Bradesco é o único que recebe Visa Electron pela internet. De qualquer maneira, se você não tiver nada disso, você pode gerar um boleto bancário. Ou você pode pagar através da sua conta do Itaú diretamente pelo Itaú Shopline. É muito fácil, várias facilidades. Tem gente que fica meio bolada de comprar com cartão na internet, né? Exatamente. De botar o cartão. A parada é do Visa, assim, é bem tranquilo. É, o site mesmo, o Nerd Store, não tem contato nenhum com informação. Antigamente era, mas hoje em dia mudou completamente. As lojas virtuais, todas a comunicação é direta com o Visa. Exatamente. É por que você tem que desabilitar o pop-up na Nerd Store? É por isso, porque quando você vai pagar ou com o Visa ou com o Itaú Shopline para gerar o boleto, ele entra dentro do site do Visa e entra dentro do site do Itaú. Toda a movimentação financeira não é feita na Nerd Store, é direto nos sites das suas instituições de cobrança, ou do Visa ou do Itaú. Então, cara, tu não tem que se preocupar, que você tá usando a segurança toda deles. Agora, se mesmo assim você é um cara mega cagado ou a namorada de alguém mega cagada, você imprima um boleto, aí você fala, pô, mas eu vou ter que ir no banco, no hotel, que apagar o boleto. Não, se você tiver web banking, é só você botar lá os códigos do boleto e pagar na internet tranquilamente no ambiente seguro do seu banco. Exatamente. Então, pô, muito fácil. Em breve teremos mais soluções de pagamento, não se preocupem. Certo? O Dia das Crianças está chegando. Está chegando o Dia você das Crianças. Né, Jovem Nerd? Mais algum recado? Não? Sem e-mail de voz. Ah, então vamos agradecer antes aos nossos colaboradores. Mesmo eles tendo morrido todos. Né? Não, os nossos colaboradores, eles têm, são ligados em rede. Então, quando alguém tem algum problema, todo mundo tem problema. Ao mesmo tempo, sempre. Mas vamos agradecer pelos bons momentos. Toca aquelas músicas dos anos 80, de amizade, sabe? Ai, aqueles bons momentos. We'll be together again. Eduardo Lopes, 17 anos, Rio de Janeiro, capital. Antes de tudo, vou arriscar dizendo que Blue Hand mandou uma canelada no Nerdcast passado, que foi de história alternativa, né? E se os nazistas tivessem vencido a guerra? Cara, teve tanta gente falando que a gente deu canelada e são um bando de imbecis, cara. O Rodrigo do Quarto Sinistro, a gente vai te poupar dessa vez, cara. É verdade, ele tá... Vai ser esculachado até a morte aqui. Ele tá... Porque a gente tá sem tempo. Mandou um e-mail todo meninão. Getúlio Vargas era autoritário, como vários deputados e senadores americanos. Na verdade, Vargas só mandava socialistas e judeus para os alemães. E ele fazia isso por causa do apoio financeiro alemão. Os alemães, na Segunda Guerra, os judeus eram o principal alvo deles. Não só pelo fato do antissemitismo, mas sim porque os judeus normalmente... Eles têm dinheiro. Sim, eles, né, eles enriqueceram muito o Reich, né? Os judeus foram capturados. Exato. Eles cataram todas as posses deles. Né? Até os dentes, meu amigo. Pois é, horrível. E então ele falou que o Vargas matou os pontos de estrangulamento da economia brasileira. Tanto que quando conseguiu a CSN, começou a puxar o saco dos americanos. E sua política autoritária foi se abrandando. Tal, mas o Dutra redemocratizou o Brasil. Outra prova que Getúlio não era um apoiador de nazistas foi que o seu segundo governo foi democrático. O que faz sentido, pois os alemães perderam a guerra. Porém, se nosso pai dos pobres fosse amante dos nazistas, ele apoiaria os fugitivos de guerra, que fugiram para todos os lados e muita gente veio parar aqui também no Brasil. Na verdade, a gente aprende que os políticos brasileiros, eles não são... A ideologia, né, cara, é quem está, quem dá mais, né, quem está pagando melhor. Carlos Ferraz, 24 anos, Curicica, Paraná. Curicica. Sou de Curicica e sim, tem muita coisa nerd por aqui. Na Curicica. A última vez que pesquisei, Curicica é a capital com o maior número de lan houses por cidadão. O que caracteriza uma enorme incidência de nerds Blue Hand, viciados em tecnologia. Ou não, né? A venda de livros em Curitiba é a segunda maior do Brasil, perdendo apenas para São Paulo, que tem 300 pessoas a mais. Camiseta do Star Wars é coisa comum. Cinema aqui, caraca, tem uma média de 6 salas por shopping. Curitiba tem 8 shoppings com salas de cinema, isso não é pouca coisa. Associando tudo isso ao fato de Jovem Nerd adorar a cidade, segue a proposta para mudar para Curitiba, a sede brasileira dos nerds. Só falta o QG do Jovem Nerd para que isso se concretizem. Mudem para cá. Vambora, Zagal. Vambora. Vambora para Curicica. Eu só vou se eu for morar no Batel. Otto von Deutsch mandou, não sei de onde ele é, mas mandou um e-mail muito interessante, Zagal, muito legal. Meu neto Júnior insistiu para que eu ouvisse um tal de Nerdcast no Jovem Nerd. Me chamo Otto von Deutsch, tenho 70 anos, descendente de alemães fugitivos do governo nazista. Olha só, Zagal. Impressionante. Que coisa. Ao contrário... Se isso for true, for real, é impressionante. Não é? Ao contrário das pessoas da minha idade, eu adoro a internet, um dos meus preferidos passatempos. Devo dizer que sei muito mais coisa devido à Wikipédia e site sobre história. Gostei muito do programa de vocês, vocês me fizeram rir bastante e lembrar daquela época conturbada que me lembro vagamente, pois ainda era muito garotinho. Se ele tem 70 anos, e quando acabou a guerra ele tinha 10, então ele realmente era muito garoto. Uhum. Meu tio Frederico participou da guerra. Ele bem que tentou fugir, mas o governo obrigou a lutar do lado alemão e foi morto em 1945 na defesa de Berlim. enquanto os meus pais conseguiram escapar do regime. Foi uma grande sorte, já que temos sangue judeu na família, e aquele que apresentasse traços de outra raça era mandado para os campos de concentração. Fiquei mais animado quando comentaram sobre o clássico capítulo de Jornada nas Estrelas. Me lembro vagarosamente. Continuem o excelente trabalho que já fazem. Adicionei o site ao favorito e espero poder escutar mais programas históricos e rir bastante com vocês. Que vocês continuem sendo essas pessoas iluminadas por Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, ao Otto, bem pelas palavras carinhosas. Marcos William Prose, 25 anos, Tartu, Estônia. Olha, meios internacionais. Mas ele não tem no mapa, né, esse cara? Não tem. Sabe quem apareceu no mapa? Quem? A sua amiga do Mossad. Ela se cadastrou. Tá lá em Haifa. Que beleza, nossos amigos. Pra quem não sabe, nós estamos falando do Mapa Nerd. Exato. Tem lá embaixo do site, no rodapé, um ícone do Mapa Mundi. Isso. Você clica, se cadastra e entra no hall dos mais de 5.500 nerds mapeados. Acompanho os Nerdcasts há pouco mais de um ano, porém nunca vi escrito um e-mail, whatever. Vivo na Estônia, no norte da Europa. Relembrando o Nerdcast sobre manias, onde vocês falaram sobre o Plidê, resolvi escrever. Eu moro num apartamento soviético padrão. Olha isso. Será isso? Foto do Lenin na parede? E aqui não existe o tal chuveirinho, que eu nunca ouvi falar. Porém, o que me incomoda é que existem dois banheiros. Um para fazer as necessidades e outro para se tomar banho. Olha aí. Até aí tudo bem. Mas o problema é que nos prédios russos só tem pia no banheiro de se tomar banho. Logo, depois de você fazer as suas necessidades, você põe sua mão suja na maçaneta, abre a porta, passa por seus amigos, põe a mão suja na outra maçaneta e aí sim, lava as mãos no outro banheiro. Que beleza. Saindo, você fecha a porta na mesma maçaneta em que você pôs a mãozona suja momentos atrás. Que beleza, os russos estão de parabéns. Russos, né, cara? O bom é que dá pra saber quem não lava a mão. Coisa de russo. Jack Black, 24 anos. Ainda falando sobre o Acre, trabalhei 3 anos com monitoramento de veículos por satélite. E toda vez que um caminhão iria para o Acre, na tela aparecia que ele estava a tantos quilômetros de Porto Velho, estava na Bolívia ou no Peru. Sendo que as posições sempre são todas em relação à cidade e estado mais próximos do veículo. Mas nunca aparecia, Jovem Nerd, que o veículo estava no Acre. Ele carregava, descarregava, ia embora e não aparecia o maldito Acre. Nunca tinha parado para pensar disso. Mas vocês abriram minha mente. Olha aí. Vou até tentar conseguir uma imagem disso pra incluirmos nas provas. Ai, meu Deus. Da existência do Acre. Abraços e feliz presente. O Acre não existe, rapaz. Yuri, 21 anos, Barueri, São Paulo. Também falando sobre o Acre, olha lá. Então, estou acreditando que realmente o Acre não existe. Coincidência ou não, logo após ouvir o Nerdcast 78, um amigo me chamou pra ir num desfile de Miss Brasil Mundo. Pois tinha conseguido uns ingressos para Arará. Chegando lá, me surpreendi. O cara foi no desfile Miss Brasil? Ué, acho que Barueri talvez não tenha muita coisa pra fazer. Ok, né, cara? Podia ser pior, né? Pode ser pior. Chegando lá, me surpreendo com as qualidades da Miss Acre. Quando vi o perfil dela, outra coisa interessante. Ela é natural de Chapecó, Santa Catarina. Agora, outra bizarra sobre o Acre é que eu trabalho com pesquisa e ligo para pessoas do Brasil inteiro. Procurei por clientes do Acre. Existem muitos poucos, mas fiz questão de ligar para todos. Em todos os casos, sem exceção, nenhum telefone atendeu. Cara, tá falando, cara. Ou deram ocupado ou caiu na caixa postal. Mas uma coisa me chamou muita atenção. E que um cliente que supostamente deveria ser do Acre tinha o prefixo 021. Excelente. Cara. Rio de Janeiro é Projac, maluco. Caraca, caraca. Cara, sem prova. Cara, não adianta. Está provado. Acre deve ser algum anagrama, alguma coisa. É verdade. Decidido a eliminar de vez a humanidade, o arcanjo Miguel ordenou que os Ixim, a casta que controla as forças da natureza, arquitetassem a destruição final. Submissos, eles derreteram as calotas polares e a terra foi inundada por um volumoso dilúvio. Diante de tanta morte e devastação, uma conjuração teve início. Em sua inocência política, os líderes dessa conjuração foram traídos por outro arcanjo. Lúcifer, a estrela da manhã. O único que conhecia o plano dos revoltosos para libertar o paraíso da opressão a que era submetido. Quando o arcanjo sombrio denunciou as ideias revolucionárias, os rebeldes foram derrotados, expulsos do céu e condenados a vagar pelo mundo dos homens até o fim dos tempos. Enquanto a luz do sétimo dia brilhar, enquanto Deus continuar adormecido, os anjos renegados serão perseguidos e mortos pelos agentes celestiais. Enquanto estamos aqui, neste mundo, nesta Terra, enquanto não veio o cometa do tamanho de Júpiter, como a Azaghal sempre diz, estamos aqui. Cara, seria um bom fim de mundo, né? Você olhar pro céu e ver um planeta gigante se aproximando... Durante meses? Maior, durante maior, meses, maior. Oh, Austin Powers, você não tem pra onde correr, só tem que gritar, cara. Você só pode botar a mão na frente e gritar, não, durante meses. Krypton foi assim, né? Apocalipse. Nosso amigo Eduardo Spohr é um cara interessado no assunto, escreveu um livro sobre o assunto, portanto, pesquisou bastante. Não pesquisou, Dudu? Na medida do possível. Né? Porra, tem uns 15 livros na minha frente aqui sobre o assunto, cara. Ele pesquisou um bocado. A ideia não é puxar a sardinha pra dar uma religião. Vamos falar sobre a coisa de um âmbito geral. O fim do mundo. Eu sempre achei que o fim do mundo, veja se você ouviu esse conceito, é uma expressão máxima do medo, do temor da morte do ser humano. O fim do mundo não existe. O que existe é o fim da raça humana. Exatamente. Teve fim do mundo pros dinossauros, por isso, exemplo. Fim do mundo vai acabar. Acabou, pra eles acabou mesmo o mundo. Exatamente, obviamente. A vida na Terra vai acabar muito antes da Terra acabar, segundo a evolução do Sol, virar uma gigante vermelha, etc. Mares secam, a atmosfera evapora e acabou a vida, né? Mas o planeta tá lá ainda. Não tem fim. Fim é pra gente, né? Como sempre a gente fala. O fim do mundo, muitas vezes, na religião, ele não é exatamente... necessariamente o fim do mundo, né? O fim do mundo, ele é, na verdade, a Bíblia, por exemplo, ela prega que o fim do mundo já começou, na verdade. O fim do mundo é uma batalha entre o bem e o mal que está em curso já. O próprio Apocalipse, que é São João, ele representa apenas uma luta entre o bem e o mal, né? Que assim como o livro de Daniel representa para o judaísmo, né? Uma coisa que já está em curso. Então, necessariamente, o fim da humanidade... Não é uma profecia, é algo que já está... sabe, em curso, mas está em curso, a ideia está em curso desde a palavra escrita lá, nos velhos... Na verdade, eu acho que já acabou. Como assim? Já acabou e o mal venceu, cara. A gente está vivendo um pós-apocalipse, tô te falando. Já rolou o arrebatamento, então a gente já sobra. A gente sobrou bonito, meu irmão. Então vamos nos divertir. Essa coisa que ela tá falando é até interessante comentar, porque tem muita gente que acha, inclusive, pessoal que ouve o Nerdcast e tal, gosta muito de RPG, isso é uma realidade média. Tem muita gente, que pessoas religiosas, falam que o Apocalipse já ocorreu e ocorreu no século XIV. Isso? Sério? Pois é. Como assim? E que evento histórico? O século XIV, né, que ele foi? O século XIV, ele foi, na Europa, um século de crise profunda, né? Você teve a peste negra, que dizimou 2/3 da Europa, você teve a Guerra dos 100 Anos, teve fome, morte, doidado, e além disso, a crise do século XIV também foi o fim da hegemonia da Igreja Católica, né? Foi o século XIV que começaram as reformas protestantes. Uhum. Importante falar uma coisa também, tudo que você falar sobre Apocalipse tá errado. Por quê? Porque as fontes são milhares de fontes são inúmeras, de textos aqui, textos ali, textos acolá, textos bíblicos e pós-bíblicos e pré-bíblicos. O que você está querendo dizer é que não existe uma fonte só, então não tem como você dizer é isso ou é aquilo. Tem como claro, você... logicamente. Até as mesmas histórias têm versões diferentes e etc. Com certeza. Só colocando, então, que algumas pessoas falam isso, comentam que realmente o Apocalipse se existiu na história da humanidade, depois do nascimento de Cristo. Um evento que possa se comparar mais ao Apocalipse, ele seria a crise do século XIV, por todas essas coisas e também por essa questão da igreja, né, que seria o fim da hegemonia da igreja e o início de outras religiões, né, na verdade. Não, eu ia falar o seguinte, mas se o apocalipse é renovação, é a vitória do bem sobre o mal, ou a guerra do bem contra o mal e tal, nesse século XIV, quem é o bem e quem é o mal? Porque a Guerra dos 100 Anos foi entre Inglaterra e França. Franceses. Segundo a Zagal, os franceses são os maus. Para. Isso é apenas uma interpretação do apocalipse que algumas pessoas fazem e outras não. Nossa, a guerra entre o bem e o mal não é uma guerra explícita, uma caveira contra um anjinho, sabe qual é? A guerra de influência. O homem se deixou levar pelo mal. O mal ganhou, cara. É isso, é simples assim. Eu acabei de ter essa iluminação, cara. Eu vou ligar pro meu sogro agora. Ele vou falar pra ele, olha, acabou. Desiste do seu processo de espiritualização. Não vai ter. Não, tu não vai, não vai acender porra nenhuma. Tu tá me vendo, cara. Cara, que é isso, cara. A Idade Média. O nego falou, cara, se não teve o fim do mundo na Idade Média, não vai ter mais. Não, não deixa, chamada de deixa na Idade Média. Pronto, já acabou. Teve. O mito do Apocalipse, o significado dele é justamente a luta do bem contra o mal. E, inclusive, o Apocalipse, na visão histórica, na verdade, o que, que ele é? Nada mais é do que um livro, como a gente pode dizer assim, revolucionário. É porque o Apocalipse ele é uma maneira de você condenar a grande prostituta da época, né, que era o Império Romano. Né? Se você olhar o Apocalipse, você vai ver várias indicações sobre isso. A besta de sete cabeças, na verdade, era Roma. Eram as sete colinas de Roma. Quer dizer, então, se você vê historicamente... A Grande Babilônia é corrompida, lar de demônios. A Grande Babilônia é Roma. Por que comparar a Babilônia com Roma? Porque a Babilônia era a perversão, a cidade pervertida que existia nas escrituras judaicas. Porque foi na Babilônia onde os judeus ficaram exilados. Antes disso era Sodoma e Gomorra. Então, quer dizer, essas comparações, botar Apocalipse com a Babilônia, comparando com Roma, e, na verdade é isso. É uma maneira assim, é como se você, por exemplo, durante a Revolução de 64, durante a época da ditadura militar, esses caras todos, Chico Buarque, tá? Esses caras escreviam músicas com outros significados para a censura não pegar. É a mesma coisa. O Apocalipse, na verdade, é um texto, vamos dizer assim, subversivo, que incita a revolução contra o Império Romano. Então é essa luta do bem contra o mal que fala o Apocalipse, acima de tudo. Você tem o dom, elogiou Ablon em meio a uma conversa comum. É a melhor feiticeira que já conheci. E eu já conheci muitos sábios e místicos. Muitos? Pensei que fôssemos poucos nesse mundo deserto. Agora são. Mas isso foi há muito tempo. Antes da submersão da Atlântida. Naquele tempo, a magia fazia parte do dia a dia. Quase nada era feito sem mágica. Deviam ser tempos felizes, imaginou Shamir. Mas como a feitiçaria pôde se perder tão intensamente? Provavelmente, a extinção dos sensitivos tem a ver com a dilatação do tecido. Qualquer efeito místico, produzido na realidade mundana, é dragado dos planos além. A energia dos encantos dos magos provém de sua alma humana, que reside no plano astral. A potência das divindades dos anjos dimana de sua aura pulsante. Assim, os feitiços devem atravessar a película para serem lançados aqui, no mundo físico. Quanto mais grosso o tecido, mais difícil é a mágica. Antes do dilúvio, a membrana era muito fina. Hoje, só os humanos mais dotados podem manipular as forças incríveis. Os anjos, vamos falar dos anjos. Os anjos são criaturas que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, mesmo que não tenha uma crença remetida diretamente a anjo. Anjo é um grande ícone espiritual que paira em todas as sociedades humanas. Da onde que veio essa ideia dos homens alados? Os anjos, né, eles, historicamente, eles surgiram quando os judeus estavam exilados na Babilônia, né? Então eles estavam com muita saudade de casa, estavam muito, muito abatidos, muito tristes e tal, e eles acreditavam que que Deus estava muito distante deles, né? Então eles começaram a conceber entidades que pudessem estar mais próximas deles, né? Essas entidades que pudessem trazer a mensagem de Deus. Por acaso, na Babilônia, eles têm alguns ídolos que são homens com corpo de touro e asa de anjo, né? São os Lamassus e os Shedus, né? Então, então os anjos vieram dessa necessidade dos hebreus de uma maior aproximação com o divino. Isso historicamente falando, né? Claro que na mitologia é uma coisa totalmente diferente. Para fazer uma comparação, é mais ou menos o mesmo processo que acontece com santos. Os santos são devotos de Deus, mas que você tem uma coisa mais próxima com eles, você tem uma coisa mais próxima da sua realidade. Às vezes você vai fazer uma oração a um Deus que é muito distante, talvez assim, muito... É um despachante, né? O anjo é um despachante. É um boy. Ele dá uma agilizada, o anjo dá uma agilizada, passa na frente a parada. Eu sempre achei engraçado que os anjos e santos eram uma forma disfarçada de politeísmo no monoteísmo. Puts, é verdade. Não é? Porque você, assim como antigamente você tinha um deus pra isso, um deus pra aquilo, aqui você tem um santo pra isso, um santo pra aquilo. Mas não são deuses, são santos. E os anjos cristãos, famosões, anjo Gabriel, Miguel, Amael... O Gabriel é um anjo madafoca, né, cara? Ele é, cara, em todo filme, no livro do Dudu, o Gabriel é madafoca, cara. O Gabriel é o anjo que veio anunciar a vinda de Jesus a Maria, é isso? Exatamente, é. Ele é o anjo da anunciação. Porque o Gabriel é um dos poucos anjos que você também vai encontrar ele no islamismo. Curioso isso, né? O Gabriel, na verdade, é uma espécie de personificação do que seria mais correto como uma denominação de anjo, né? Porque ele é o que anuncia, ele vem à Terra, ele vem fazer essa ponte entre o divino e o que é material. E ele é descrito como um ser alado, cabelos louros, etc., essa coisa toda? A Bíblia toda, inclusive o Antigo Testamento, ele dá uma característica um pouco diferente aos anjos em relação aos outros espíritos, né? E essa grande característica dos anjos, ela é a característica da materialização. No Antigo Testamento você tem o Jacó enfrentou um anjo, feriu a perna dele e tal. E tem uma história muito interessante também que todo mundo deve conhecer, que são os anjos de Sodoma e Gomorra. São anjos que vieram fantasiados de homens mesmo. Você não tinha como distinguir ele dos homens normais, assim. Então, quer dizer, eles conseguem tomar uma forma humana e se materializar na Terra. Eles são a mão de Deus, né? Porque Deus não pode aparecer face a face com um ser humano, né? Tem uma passagem, eu não me lembro de onde é da Torá, é uma coisa assim que Deus apareceu e todas as pessoas que olhavam pra Deus morriam, porque as almas eram atraídos pra Deus. Era não, não, atraídos. É Indiana Jones. Você não pode olhar. Os anjos, eles têm uma hierarquia, não é um bundalelê de todo mundo de fraldinha passando uma mão na bunda do outro, né? O negócio é mais que isso, organizado, cara, que isso, né? Esse aí cai no mesmo problema das fontes, né? As fontes que você tem sobre a hierarquia dos anjos são inúmeras. Então você tem, assim, querubim, serafim, orfanim. Alguns têm os nomes traduzidos para português, os dominações, os potestades e tal. Os arcanjos. Os arcanjos, né? Os arcanjos são arc-angels, né? Que vem arc, quer dizer, vem de arqui-inimigo, o grande inimigo, arcanjos, são os grandes anjos, né? Que também tem uma contradição se existe 5, 7, 10. O que que é um arcanjo? O que que é um anjo? O que que é um querubim? O que que é um xaxim? Qual é o mais motherfucker? É o arcanjo? Os arcanjos, né? O próprio nome diz, como eu falei, Archangels, né? Que eles são os grandes anjos, né? Os grandes anjos, né? E abaixo deles... E aí isso depende muito da fonte, né? Do serafim... Tá, vamos pegar a batalha de Apocalipse com fonte. Aí, Jussuares, presta atenção. Olha a batalha do Apocalipse, qual é a hierarquia dos anjos? Eu, quando fiz essa pesquisa sobre os anjos, eu tive que escolher uma fonte, porque eram muitos, então eu escolhi. Algumas fontes dizem que existem os arcanjos, que são os grandes anjos, e existem cinco deles, ou pelo menos existiam cinco deles. Um foi Lúcifer, né? Que caiu e deixou de ser um arcanjo. Fãs de Tolkien sabem que Tolkien era um grande cristão e que nenhuma história é criada, né? Vocês sabem disso. Por favor, né? Não fiquem decepcionados. Um que era Lúcifer ou Sauron, né? Melkor. Ai. Canelada bonita. Canelada, o Sauron era mais abaixo ainda. Não, o Melkor era o sinistro. Não são apenas hierarquias de anjos, né? Os anjos são mais fortes, mais fracos, mas, na verdade, eles estão divididos em castas. Exatamente, não por ser piores ou melhores que os outros, mas porque eles tinham uma função. Ah, imaginei. No céu, nos céus, né? Qual seria a diferença dos anjos para os seres humanos? Os anjos, eles têm uma função e eles têm que cumprir aquilo. Eles não têm o livre-arbítrio. Essa é a grande diferença dos seres humanos para as criaturas celestiais. Né? Isso aí é uma coisa que eu até adotei no livro, mas isso é realmente é uma teoria, vamos dizer, uma vertente, né? Tem os querubins, que são os anjos guerreiros, né? Tem os serafins, que são os anjos mais nobres no sentido da política, que armam batalhas, coisas assim e tal. E daí por aí vai, né? Se vocês querem ler sobre anjos e sobre as grandes catástrofes, vocês podem pegar o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel é barra pesadíssima. Se pegar pra estudar, você vai encontrar umas coisas assim, anjos com fogo, com quatro asas e matando gente, quer dizer, uma coisa assim... Quatro asas? Oh, quatro asas. Tunado. Um anjo tunado. Tem uma história muito interessante, que eu inclusive adotei, que pouca gente sabe, e isso é uma coisa baseada em textos pré-bíblicos muito, muito confiáveis. Diz o seguinte: para Deus criar o universo, ele antes teve que enfrentar outras criaturas. São chamadas as criaturas primevas, né? Uhum. E tem antes de tudo, né? Então isso é interessante, porque muita gente não sabe disso. Isso foi completamente excluído, até mesmo da Torá. Pesquisei isso num livro chamado O Livro do Gênesis. Um livro, encontrei uma livraria por acaso, peguei e aquilo foi uma loucura, assim. Vi, comecei a ler, achei, não parei até o final. Então isso não faz parte de tradição de nenhuma religião? Assim como a Bíblia, né? A própria Torá, que seria o Antigo Testamento, né? Teve livros que foram excluídos da Torá. Mas esses livros existem, de fato, né? Esse livro é um livro muito fácil, que ele fala sobre esses textos antigos, né? E ele diz exatamente isso, que antes de Deus criar o universo, ele teve que enfrentar outras criaturas em batalhas cósmicas, né? Coisas que a gente gosta de RPG, joga RPG, a gente vê e fica maluco. Fala, pô, por exemplo, tem uma grande opositora de Deus, que é chamada deusa Terrum, né? Uhum. Que é deusa da escuridão, a deusa das trevas, né? Peraí, esses outros deuses eram o quê? Era irmão de Deus? Essas entidades saíram da onde? Era primo? Então, isso eu não sei. Isso não é uma coisa que fique claro, não. Eu não sabia que... Existiam essas entidades, Deus e mais essa galera esquisita, é isso? Exatamente. Esses monstros, né? Esses monstros que... Alguns monstros, inclusive, tem um monstro, inclusive, que tá na Bíblia, que chama-se Leviatã, vocês já devem ter ouvido falar. Aham, uhum, sim. O Leviatã é um desses monstros. É o Behemoth. Tem o Behemoth, que também é um monstro conhecido. Tem o Raab, que é o príncipe dos mares e tal. Então, todos esses deuses, eles são deuses que foram opositores ao próprio Deus Jeová. E Jeová venceu eles, trancou eles numa espécie de um fim do mundo, numa coisa assim. E... Zona fantasma? Uma zona fantasma. Exatamente. Uma zona fantasma do cosmos, né? E fechou aquilo com raio e eles ficaram lá. Detalhe, Azaghal, eles são monstros porque perderam. Claro, porque se tivessem ganho, cara, monstro era Jeová. Exatamente. E os arcanjos. Exatamente, os arcanjos eram os grandes generais. Não, na verdade, os arcanjos foram criados pra ajudar Deus nessa batalha, não é isso? Exatamente isso, né? E só pra completar uma coisa interessante, que aí eu vou falar uma coisa que é mais fácil das pessoas lembrarem, né? Vocês certamente já devem ter ouvido falar da Lilith. Ah, em rodas de RPG. A Lilith, Lilith é uma demônia, né? Aí você... É exatamente isso que você falou, Azaghal. Agora, olha só que interessante, que ela é tida como uma demônia, né, na mitologia hebraico-cristã. A Lilith, na verdade, isso aí é interessante, que ela foi, pasmem, a primeira mulher de Adão, antes da Eva. É mesmo? Cara, agora, nesse momento, deve ter pelo menos, assim, uma centena de ouvintes arrancando os cabelos fora. Antes que vocês arranquem os cabelos e dizem que não é nada disso, a fonte desse conhecimento tá nesse livro. Isso, o livro do Gênesis. O livro do Gênesis, é isso. Essa questão da Lilith não tá nesse livro, não. Você pode procurar na internet. Se você for aí na Wikipédia, você vai ver Lilith com TH. Uh-huh. Você vai encontrar exatamente isso que eu tô falando sobre Lilith. Quer dizer, isso não é uma coisa meio de conhecimento comum. E não, entendeu? Quer dizer que seja verdade ou não, é só uma outra vertente, né? Isso faz parte dos mitos, né? Os mitos não são feitos pra você perguntar se é verdade ou não. Os mitos são feitos pra te explicar algumas coisas em relação... Pra mim é verdade. O que tá no teu livro, pra mim, é verdade. Você sabe disso, né? Pra mim também. Tirando o Apocalipse, que pra mim aconteceu já há algum tempo, fora isso... Ah, verdade. Nessa vertente, então, a Lilith seria a primeira mulher de Adão, antes da Eva. Exatamente. E ela se recusou a se submeter a ele, né? A Lilith, ela era da costela ou ela era do barro? Isso é importante. Oh. Eu não sei isso, não. Eu não sei mesmo. Talvez esse mito seja mais antigo do que o próprio mito da costela. Eu não saberia dizer. Uhum. Mas o fato é que ela não se submeteu a Adão, foi expulsa lá pro Mar Vermelho, ficou dando a luz a demônios lá e ficou lá no limbo lá da Olha mitologia. Só. Ela não quis ficar por baixo, se ligou? Exatamente. O Adão falou, não, deita aí, não. Deita o cacete, deita você que eu vou em cima. Ele, não, toma aí, vai, fora. Você matou a charada, exatamente isso. Ah, excelente. E aí ela ficou, assim, como um personagem secundário das grandes mitologias. Antes da Lilith, né, cara? Que a Eva foi por baixo, mas depois fudeu o Adão bonitinho, né, cara? Mas ela era inocente, Azaghal. Eu sei como é que é. Todas são. Em uma das salas do interior da caverna, de paredes chamuscadas e nichos de fogo, havia 9 cadeiras feitas com ossos humanos. 8 delas ocupadas pelos terríveis duques do inferno. Uma estava vazia, e aquele era o assento de Apolion, uma criatura caótica e violenta, que sempre foi o maior inimigo de Ablon. Acima, em uma plataforma de pedra, jazia o trono de Lúcifer, ainda desocupado, mas guardado por seu fiel bajulador, Samael, a Serpente do Éden, conhecido pelos feiticeiros humanos como Satã ou Satanás. Samael era uma figura esquia, aparentemente desprezível. Tinha o corpo igual a de uma serpente, mas 2 braços humanos nasciam do tronco enroscado. Movia-se arrastando a cauda no chão, como as cobras. A língua bifurcada entrava e saía da boca em meio às presas afiadas. Lúcifer, a estrela da manhã, né, Azaghal? Ou Melkor, dependendo do da referência. Do universo que você esteja, né? Da referência. Satã, Satanás, existem tantos nomes. I have so many names, como disse o Al Pacino. Sr. Burns. Sr. Burns, né? Quer dizer, é o mal, né? O que puxa a gente pra baixo, pro que é errado e tal. Ele passa a ser, né, uma grande referência de tudo que é errado, tudo que é ruim, tudo que é mal do mundo. Mas qual é a mitologia por trás disso, do Lúcifer? Quem é o Lúcifer? Essa mitologia, ela inclusive é engraçada porque ela é recorrente em muitas histórias ao redor do mundo, em muitas culturas diferentes, né? Não do Lúcifer em si, mas com essa mesma carga moral. Uhum. O Lúcifer, ele era um arcanjo, né? Um grande anjo, né? Um grande... Na verdade, não era só um grande, ele era o preferido de Deus. E era o arcanjo, né, mais bonito de todos. Mais belo, mais forte. Mas ele era o maior dos arcanjos. Por isso que ele era chamado de Estrela da Manhã? Era isso? Era o que trazia o brilho, né? Ele uhum. era o que trazia a luz, ele era o que trazia o brilho, ele era o portador da luz. Chamam também de portador da luz, Lúcio. Você já ficou mimadaço, né? Pois é, criança mimada é foda, cara, não tem jeito. É, compadre, não tem, cara, não tem jeito. Tu é bonito, tu é o melhor de todos, tu é o mais forte, tu... Toma aí, toma aí. Tá aí nas drogas, largado. É assim mesmo, cara, não tem erro. E a pessoa tem que, né, ter um balanço aí. E aí, o que aconteceu? Até que Deus disse que ele teria agora que adorar os seres humanos. E ele falou, eu não vou adorar uma criatura feita do barro. Uhum. Por isso, Deus teve uma grande batalha no céu. Ele quis ascender, né, acima de Deus. Ele quis ser maior do que Deus. Porque ele se considerava o maior, o mais belo, o mais forte. E essa é a grande mensagem da arrogância que ele tinha. Só que ele conseguiu reunir um terço do céu contra Deus. E aí as hostes, né, malignas enfrentaram as legiões do Miguel, né, que... O, ar, arcanjo tá aí, o nome de Deus, e eles perderam, né? Uhum. E foram atirados ao inferno. Mas é mais interessante que algumas passagens não falam nem inferno, falam na terra, né? Quer dizer, uhum. Lúcifer teria sido jogado na terra, e aí o que aconteceu com ele? Ele se tornou exatamente o que ele não queria ser. Começou a andar na terra e ficou aquela imagem que a gente tem de chifres, caudas, quer dizer, o mito é exatamente esse. Ele se transforma em tudo aquilo que ele não queria ser. Lúcifer passou a ter um domínio que era o grande inferno, o abismo, né? Como queira chamar. E ele passa a ceifar as vidas ruins, ou isso é um conhecimento religioso, como eu disse? Qual é a mitologia por trás disso? Ele eu fica acho que, com eu quem acho é que mal? Lúcifer, a ideia do Lúcifer é conseguir almas pro lado dele, né? Ele quer inquilinos, é isso? É, exatamente. É isso que... que o Azaghal falou, é justamente você, na verdade tudo isso aí, o mito por trás disso é justamente você escapar do que é mal, que é o inferno, né, e você se ater ao que é bom, que é o céu, né, isso aí é básico, é um mito muito básico, né, que fala isso, Deus e o diabo, né, é exatamente isso, é o bem e o mal. O Lúcifer, ele tem uma coisa diferente justamente aproveitar essa coisa, dessa ideia dele ser o mais belo, mais bonito e se transformar naquilo que ele mais odiava, naquilo que é o... E é exatamente nisso que você pode se transformar, é isso que o mito tá querendo dizer, entendeu? Você é uma pessoa perfeita, uma pessoa com saúde, uma pessoa capaz, e se você não souber agir, você se transforma naquilo que você nunca quis ser, né? A ideia é que Lúcifer estaria catando almas para fazer a grande batalha do Armagedon, é isso? Estaria montando o seu exército? Todas as almas que estão no inferno? A própria Bíblia diz que, na verdade, as almas que vão alcançar a salvação são bem poucas, né? E as almas que vão ser condenadas são inúmeras, né? Isso, não, pelo menos, é uma... Que alcançaram a salvação no século XIV, né? Já. É, porque já era. Lembrando disso, né, cara? Existe muita coisa a se falar. Existem apocalipses de outras religiões, existe o Ragnarok, que não é aquele joguinho chato pra dedéu. É o fim do mundo da mitologia nórdica, é isso? Exato. Tem todas as profecias que estão entre nós, tem Nostradamus, tem as profecias da... Ah, não, não. Nostradamus, não, por favor. Não tô o cara era um bêbado maluco, cara. Porque nunca falou, porra, nada com nada, cara. O mundo realmente, eu vou te falar, cara, tá de parabéns. Ainda bem que já acabou. Ainda bem que já acabou, cara. Porque o cara fuma ópio, cheira pó de tijolo, fica maluco, começa a escrever uma porrada de loucura e fala que o cara é profeta, meu irmão. Ai, tá, não, cara, não vamos nem entrar nesse mérito de Nostradamus, pelo amor de Deus, cara. Só tô mencionando. Existe, o cara tá lá, tem 1000 profecias e pessoas acreditam, vendem livro pra caramba. Eu vou escrever profecia também agora. Agora eu queria saber o seguinte, quem é o melhor diabo? É o Al Pacino ou o Robert De Niro? Robert De Niro quando? Coração satânico. Ele é o Louis Cypher, aí. Louis Cypher, sabe, não... pegou? Porra, eu não vi esse filme, cara, é um filme velho que eu tenho que ver. Ablon subiu e desceu uma colina cinzenta para não escapar à vista dos guardas, que com chicotes flagelavam os condenados. Um deles percebeu a presença do renegado e logo compreendeu que era um anjo, pelas emanações da sua aura celeste. Mas o querubim não tinha intenção de fugir. Perdeu o caminho de casa? Caçoou o demônio, chamando a atenção de seus companheiros. Tinha o corpo e o rosto cadavéricos, mas olhos humanos. Da cabeça brotavam chifres contorcidos e um fogo infernal ardia no interior da cavidade torácica. Senhores, ele falou aos seus iguais, temos aqui um camarada que vem lá de cima. Ele apontou na direção do céu, fazendo uma alusão à morada de Deus. 5 carrascos sinistros cercaram o forasteiro e empunharam seus chicotes em sinal de ameaça. Eu quero que me levem ao castelo de Lúcifer, disse Abel. Ao castelo de Lúcifer? Mas você nem nos conhece. Acho que temos a obrigação de antes ensiná-lo o protocolo se quer visitar a corte do mestre. E com isso brandiu seu açoite e o moveu na direção do querubim. O flagelo subiou e desceu sobre o renegado. Mas com habilidade notável, ele agarrou a ponta do chicote e o puxou para si. O demônio, relutante em largar a arma, foi lançado ao chão com força brutal. A mandíbula esquelética se partiu em duas ao encontrar uma pedra no solo. Chocadas com a determinação do anjo guerreiro, as entidades se preparavam para fugir. Mas o lutador se lançou sobre uma delas, prendendo-a sob a mira de um soco. Não nos machuque! Implorou. Somos servos cumprindo ordens, só isso. Vocês são monstros covardes! Insultou. E depois libertou a caveira. Vá embora daqui. Avise ao arcanjo sombrio que Ablon o chama ao duelo. E que ele traga consigo Apolion, aquele assassino maldito. O anjo renegado aqui, reconheceu o esqueleto. Tenha piedade, general, piedade. Está livre, Baal. Os cinco diabos deram ação às suas pernas descarnadas e correram para além das planícies, deixando os espíritos ao léu. Não obstante, as almas dos mortos não desfizeram a marcha e continuaram a se atirar no abismo, condenando a si próprios à solidão infinita. Tudo isso que a gente falou, toda essa preparação de terreno, foi para fazer um mega jabá de A Batalha do Apocalipse. Essa é a hora que o Jô Soares mostra o livro para a câmera. Isso, a gente está mostrando o livro. Está aqui o livro. Eduardo Spohr gostou da ideia de escrever uma história sobre isso, pesquisou o suficiente para formar um romance, uma aventura, que tem tudo a ver com o gosto do nerd, né, cara? O livro é muito maneiro. Tem batalhas sinistras, tem história, viagem pela história, por Roma, pela China, por Babilônia. Tem um quê de fantástico também. Não, os personagens têm profundidade. É uma história, né, Dudu, que todo mundo conhece. Título do livro, joga na tua cara o que é o livro. A Batalha do Apocalipse. É isso que você vai ver, cara. Tu vai ver um monte de gente indo até a Batalha do Apocalipse, que vai ter todos os personagens mitológicos clássicos do céu e inferno que a gente conhece. Não tem mistério aí. O foda do livro são justamente os personagens, a relação dos personagens, o desenvolvimento dos personagens nessa história que é tão conhecida e tão replicada pelo mundo afora, né? É fodástico. Isso que é o mérito do livro. Você fala assim, pô, mas mais um livro, mais uma história épica e tal. É, mas tem a profundidade dos personagens. O gostoso é isso. O Tarantino, quando fez o Kill Bill, ele falou, olha, tô copiando aqui um monte de filme, é isso aí, é uma história de vingança, não tem mistério nenhum. Mas qual é o tchan do Tarantino? É o desenvolvimento dos personagens, né? Quer dizer, eu acho que, é a minha opinião de leitor, o livro, como ninguém leu, né? Não é que nem Tolkien, que a gente pode falar e todo mundo que leu, né? Pode ter a sua opinião. Ninguém leu, né? As pessoas começaram a ler agora o livro que vai tá vendendo. Mas, querendo criar empolgação pra ler, eu digo que eu senti lendo, né? O barato são as relações das pessoas, né? O que leva elas a fazer isso, por quê? Qual é o plano, aliás, qual é o grande plano por trás disso, né? Porque os personagens, o Miguel, né? O que a gente pode falar que não é spoiler, Eduardo? Você que vai dizer, Vince Glotto. Eu acho importante falar sobre as referências, né? Uhum. Eu não acho isso um demérito, não. Eu acho um mérito, né? Eu também acho. Lembra quando eu vi o Matrix? O Matrix era cheio de referência e eu comecei a ver, pô, esses caras não estão escondendo nada. Esses caras estão falando, ah, esse aqui vem daqui e tal. Então acho que é importante a gente falar dessas referências. É porque, cara, vai esconder as suas fontes? Elas existem, né, cara? Você leu e criou a partir delas, por que não dizer, né? Ah, não existe nada original. Se você agora, nerd, achou que... cara, nunca tinha pensado, não, você não é original. Já pensou em 150 mil vezes. Exatamente. Não existe, cara. O importante não é, assim, uma coisa é você pegar uma ideia, roubar, sabe? Dizer que você inventou aquela parada e não dá crédito a ninguém, exatamente, sabe? Agora, cara, a gente tá absorvendo as coisas a vida inteira. Exatamente. Lendo, vendo, jogando, conversando. É inevitável elas entrarem, por exemplo, num livro. Exatamente. O importante é como elas vão entrar no livro. Exatamente, como vai o ser... O Tarantino é o exemplo perfeito disso, cara. Fala sobre suas influências. O que te deu o tchan de escrever uma história sobre o Apocalipse, que é uma história, sabe, que tá aí no conhecimento geral de todo mundo. Como alguns nerds estão ouvindo aí, inclusive... A gente que tá fazendo Nerdcast, pô, nós somos os nerds na casa dos 30, né? É, exato. Então, quer dizer, nós vivemos nossa infância nos anos 80. O que que era nos anos 80? Alguns nerds aí, mais jovens, podem não saber. Cara, anos 80 era apocalipse na cara, meu amigo. Exato. Era mesmo, né? Anos 80 era o seguinte... Você vivia à sombra de um inverno nuclear completo e você tinha... Era uma coisa assim, corrida armamentista e tal, só se falava nisso, você via filmes, você via, lia livros, você via... Day After, pô! Cebola, cebola, a vida inteira aquela merda de cebola na cara. Todo lugar você via apocalipse pra lá e pra cá. E aquilo acabou me influenciando. Só que, inclusive, e alguns filmes, alguns livros sobre apocalipse, eles simplesmente... escolhiam o lado religioso do apocalipse, porque tem aquela coisa The Day After, né? Uhum. Filme que fala sobre uma devastação nuclear. Outros, como A Sétima Profecia, por exemplo, com a Demi Moore, que é um filme legal. É um filmaço. Ah, cara. Filmaço. Pois é, ele é justamente o contrário. Ele fala sobre o apocalipse na visão bíblica, do que é justamente do que tá, a gente tá falando nesse Nerdcast, né? A abertura dos selos, as trombetas e tal, tudo aquilo acontecendo na frente de todo mundo e aí é isso. Então... E nesse filme eu... Jesus é motherfucker, né? Pois é, então eu, o Azaghal, o Jovem Nerd, o Rafael que tá aqui com a gente, vivemos nessa época. Então fui muito influenciado pelo apocalipse, né? Pela coisa do apocalipse, só que eu sempre gostei muito de religião. Embora não tenha nenhuma religião, eu sempre gostei muito de... Eu ia chegar a esse ponto aí. Como assim você gostei muito de religião? Você não é nem um pouco religioso. Uma coisa que me chamou muita atenção em relação ao livro do Eduardo, enfim, era que como é que pode uma pessoa como o Eduardo, tão materialista, não é materialista no sentido de comprar, gastar e tal, de sentido de, até conversei com ele uma época assim, rapaz, você não acredita em vida após a morte? Ele, não, pra mim morreu, acabou, virou poeira, já era. Então uma pessoa assim, com esse pensamento, escrever uma história como essa, de apocalipse, de seres mitológicos, de anjos, arcanjos, querubins, serafins, joaquins... Tem todo esse estigma religioso por trás. Isso é fantástico, né? Eu achei, porra, saiu... Eu tenho honra de ser amigo dele por causa disso. Porque depois que eu li esse livro, eu passei a entender ele um pouco mais até. O que as pessoas não entendem, às vezes, é que a religião, na verdade, é uma maneira que você tem de compreender a sua vida. Você se entender com você. Então, aquela coisa que eu falei no início, pode até parecer um pouco herege falar isso, mas não importa se Deus existe, não importa se as coisas estão certas, não importa se as coisas estão erradas. O que importa é a mensagem que a religião passa pra você, não importa se a sua religião é X, se é Y, ou qualquer religião. É a mensagem que importa e é como é que essa religião vai te ajudar a viver melhor. Exato. Junto com os outros. Exato. É sobre isso que é religião. Então, por isso que eu sempre gostei muito de religião. Eu sempre fui fascinado por entender como é que são esses caminhos para você chegar à transcendência, né? Eu sempre quis escrever uma história a respeito. Foi um dia, cara, que eu vi um filme que... Inclusive, um filme que nem é um filme muito consagrado, chamado Anjos Rebeldes, cara. Uhum. Como não é muito consagrado, cara? O filme tem Christopher Walken como Gabriel e tem o Aragorn como a Morte, cara. Ai, que beleza. Como é o Viggo Mortensen. Como Lúcifer. Mentira, eu não lembro. Ele é Lúcifer, é verdade, não é a Morte. Não, ele é o Lúcifer. Olha só. Não é que não seja consagrado. O filme ele é consagrado entre nós nerds, mas ele não é. Acho que nem passou no cinema, não sei. Cara, esse filme é o seguinte: vocês devem pegar pra ver. Ele é um dos primeiros filmes que eu vi que mostra o lado dos anjos, né? Os anjos tendo sentimentos, os anjos tendo não sei o quê. E no filme, Gabriel é um anjo, né? Um arcanjo Gabriel. Só que ele se sente ofendido por Deus ter dado a vida e dado a terra pros homens e tal. E ele tem raiva dos seres humanos. Que tem raiva dos... Então isso foi o meu ponto de partida para começar a escrever o livro. Eu achei isso fascinante, achei uma coisa diferente. Muito interessante, quer dizer, arcanjos com sentimentos, anjos com sentimentos, quer dizer, me fascinou de cara. E sempre fui muito, muito fã também dos quadrinhos da Vertigo. Preacher, Hellblazer, Santo dos Assassinos, Sandman. Que é uma coisa que também fala muito sobre lado religioso. Deuses mitológicos e criaturas. Pois é, e de uma forma, uma linguagem diferente, uma linguagem realmente que a gente pode entender, uma linguagem Não uma linguagem profética nem nada disso, né? Uhum, essas foram as minhas principais referências. Né? A partir daí, você quis desenvolver uma história mais longa, mais profunda, do relacionamento dessa galera com o fim do mundo, né? Que clássico, né, cara? As trombetas do apocalipse soando, o fim de tudo que existe, né? O julgamento final, né? O julgamento de todas as almas que estão lá aguardando e tal, de nós que estamos aqui na Terra. Né? Tá cego, Jovem Nerd. Né? Século 14. Tá bom. Eu deixo eu acreditar. Agora que eu tô fudendo, eu vou ter que acreditar em alguma coisa. Há tanto que fazer, meu nobre Amael. Queixou-se Lúcifer. Se for de minha competência ajudar... Ah, meu caro Amael. Você sempre foi tão prestativo. É claro que a sua fidelidade será considerada. Mas há coisas que só eu posso fazer. A expressão do diabo mudou, desenhando um rosto entristecido e frustrado. Amael, por sua vez, assustou-se, porque nunca, nem ninguém, havia sido testemunha de tão aparente fraqueza. Às vezes sinto falta de meu pai, confidenciou o filho do alvorecer. Tudo o que eu queria era tê-lo ao meu lado, era poder amá-lo e adorá-lo. Compreendo, meu amo, murmurou o senhor dos vulcões, estupefato ao notar um fio de lágrima escorrendo pela face do príncipe das trevas. Você sabe o que é ser Deus, Amael? Tem noção de que tipo de poder é esse? Entende o que significa criar o universo com um piscar de olhos? Não sei se estou à altura de respondê-lo, meu senhor. Infelizmente, toda criação exige um sacrifício. Concluiu, enxugando as lágrimas e retomando a sua habitual atitude segura. E o seu auxílio será inestimável, grande Xanatos. O Ablon é um personagem totalmente criado, não é nenhum ser místico de nenhuma religião, né? Que é o personagem principal. Não. O Ablon é o arquétipo do herói. Do herói. A gente pega no pé do Vince Glotto tudo que esse arquétipo do herói. Ele é o arquétipo do herói. Agora já era, cara. Você é sacanagem pro resto da vida. Pô, mas arquétipo existe, pô. Mas é verdade. Mas é porque ele fala muito. É verdade. O nosso personagem principal, o Ablon, é o arquétipo do herói. Afinal. O Ablon é você, Dudu? É claro que não, lógico que não. Na verdade, o Ablon é um herói que eu acho que não sou eu, mas como muita gente gostaria de ser diferente. Essa é a grande diferença. Uma coisa interessante que é a premissa que eu acho de tudo isso. Cria a situação de tensão que vai levando o livro até o final, que o livro é que nem um grande episódio do Lost, né? É a porra! Ele começa, tipo, no presente, pro personagem, né? Que, na verdade, pra nós seria um futuro próximo. Uhum. E ele tem vários flashbacks durante... E flash forward, né? Porque se no futuro próximo... Ah, não... Ih, cara! Não confunde! Então, na verdade, é um grande flash forward com flashbacks. Pra mim, a base de toda essa tensão que você criou no livro, que vai crescendo no livro, é o seguinte. Os 6 dias da criação e o 7º de descanso não são dias como nosso sol nascendo e se pondo. Isso realmente é muito maneiro, cara. Cada dia da criação, na verdade, para nós na Terra, são eras. São eras, milênios e milênios e milênios, entendeu? Então, o que aconteceu? Deus criou todo o planeta, toda a Terra, toda a vida no universo. Todo o universo, né? Todo vida. É, porque o livro leva a criação do universo um pouco pro homem, né? Como o centro da coisa. A gente só fala de homem, né? Não leva pro lado científico de, existem outras civilizações do universo. Só fala de homem. O homem, a Terra, né? Mas, de qualquer forma, é engraçado que esses dias da criação são as eras da criação do universo e de tudo que existe, né? E o 7º dia, o dia do descanso, na verdade, está rolando até agora. Deus, na verdade, criou acabou no século 14. Faz novo livro, a Batalha do Apocalipse. está rolando até agora. Então Deus está descansando e dormindo e ele não tá vendo nada dessa putaria que tá rolando. Não, isso, essa interpretação realmente é foda. Quando eu comecei a ler o livro, exatamente, o Dudu me deu uma apostila gigantesca com a letra, a fonte tamanho 6. Eu peguei essa apostila. Aí eu falei, foda, como é que eu vou ler isso, cara? Eu vou ficar cego. Uhum. E aí eu comecei a ler. Isso é logo de cara, no começo do livro, sabe? Exato, exato. Isso me fascinou absurdamente. Eu falei, que foda. Sétimo dia é a existência do homem inteira, cara. Exatamente. É, e Deus não está presente. Quem está presente são os grandes seres, os arcanjos e Lúcifer, né, cara? Então eles estão lá manipulando os seus lados e Deus não está participando disso, né? Ele não tá presente. Então você assim, caraca, é por isso que tá rolando essa zona toda, né? É. E o sétimo dia, quando a roda do tempo, né, fechar o seu ciclo, vai determinar Deus ressurgindo, acordando e julgando tudo o que aconteceu, né? Então, o Apocalipse, na verdade, a revelação é Deus voltar do seu sono e julgar o que fizeram, né? O que aconteceu, quem são vocês, o que vocês criaram. Toda a premissa do livro é isso. E o grande arcanjo Miguel, né? Ele é o cara que tem acesso direto a Deus e ele não deixa ninguém chegar perto, né, cara? Ele guarda o grande segredo. Então existe uma grande trama entre Lúcifer e Miguel, que é o grande responsável. Toda a tensão do livro começa isso que realmente, como o Azaghal falou, me fascinou desde o início, me pegou e me deixou maluco até o final pra descobrir como é que ia terminar essa trama, né? Ou seja, de uma história muito antiga, você conseguiu criar uma esfera de tensão nova, né? Você renovou. Eu achei que isso foi muito foda. Eu não poupo elogio pra isso, né? E o Ablon, que é o nosso personagem principal, ele foi um anjo que foi renegado do céu, né? Ele fez um levante contra o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, e ele foi, ó, jogado na terra como um avatar. Vai, sai daqui. E ele passa toda a história da humanidade vivo, né? E se relacionando com outros personagens muito irados, e até chegar o momento. Então o livro passeia por diversos, além de seguir a sua própria história, ele passeia por diversas coisas, como quem era o Ablon? Ele era o grande general de quê? As grandes guerras que existiram no mundo etéreo, no mundo astral, no mundo espiritual, antes mesmo do homem pensar em pisar na Terra. Não, e outros conceitos que tem no livro de outras religiões, outras entidades, por que elas se apresentam, qual é a visão dos anjos dessas, é muito legal. Cara. É, Azaghal falou um ponto bom, Eduardo vai me confirmar. A ideia que você teve era não se ligar num conhecimento religioso. Exatamente. Porque se você está falando de criação do universo, você não pode seguir uma orientação cristã, porque no início do universo não tinha cristianismo, certo? Perfeito. A ideia é que você trate todas essas criaturas como seres que estão lá desde o início e os humanos tentaram entender o que eles são. Então, todas as nossas lendas são formas de tentar entender quem eles são já, sabe, desde o início dos tempos. Você teve essa preocupação em não puxar a sardinha pra religião ou pra outra e tal? Cara, assim, da mesma maneira como eu falei nisso, que eu não tenho uma religião, eu achava importante eu congregar todas essas religiões e saber como é que eu ia, né, transformar isso numa história única, né? Tem uma teoria sobre como é que surgem os deuses, né? É uma coisa interessante, uma coisa que me fascinou e eu resolvi usar isso aí. Da seguinte forma, tem muitos deuses no nosso mundo, né? De várias religiões, deuses orientais, deuses gregos, né? Gnomos. Exatamente. Fadas, etc. Todos tem um livro do, né, Dungeons and Dragons interessante chamado Monster Mythology, que é curioso que ele fala uma coisa muito interessante. Como é que surge, e provavelmente foi assim que surgiu mesmo, como é que surge um deus tribal, vamos dizer assim? Uhum. Numa tribo pequena que tem um deus, como é que surgiu esse cara? Provavelmente ele foi um dos heróis lá da tribo tal, que morreu, né? Uhum. Passou a ser reverenciado, né? E aí quando ele passa a ser reverenciado, ele se torna um espírito, e quando ele passa a ser reverenciado, ele começa a ganhar mais poder. Exato. Então, existe, isso aí não é minha, não, uma teoria que existe de que os deuses vão ficando mais fortes com a quantidade de seguidores que eles têm. Né? Exato. Um livro que foca isso muito bem é aquele Deuses Americanos do Neil Gaiman. Isso, eu li exatamente isso, Azaghal. É muito isso. Legal esse, assim, quem gosta, cara. Neil Gaiman é fodástico, não precisa dizer, né? É. Mas é exatamente isso. O caso do livro do Neil Gaiman são novos deuses da tecnologia, da autoestrada, da televisão, que foram criados pela adoração que nós temos por ficar, sei lá, 8 horas assim, em frente à televisão, adorando ela. Então, Surgiu um deus, sabe? Um deus disso, exatamente. E os sacrifícios que se fazem nas estradas, as pessoas, tantas e tantas milhares de pessoas que morrem, tanto sacrifício, toma aí um deus. Exatamente. É essa a ideia, sabe? Que loucura isso. Legal. É muito foda. Ele se especializou tanto nesse tema, ele tem tanta propriedade de falar desse tema, que tem um quadrinho dele, né, do Sandman, Estação das Brumas. Muitas pessoas devem ter lido, né? E é curioso que na Estação das Brumas, o Sandman, ele faz uma... reúne várias entidades no castelo dele pra saber pra quem que ele vai dar a chave do inferno. Ah, esse é famosíssimo. Aí chega lá um deus japonês. E olha que interessante isso, cara. Ele fala assim, olha, o nosso panteão de deuses tal, do Japão, ele não é muito, já tá meio esquecido tal, não sei o que, mas nós incorporamos outros deuses. É exatamente o que é o Japão. O Japão é isso. O Japão é a tradição, só que os japoneses incorporam, né, coisas que vêm de fora, incorporam tecnologia e tal. Aí ele fala uma coisa engraçada que até pode parecer engraçado, mas tem um significado mitológico muito foda. Ele fala assim, nós incorporamos outros deuses. King Kong e Marilyn Monroe estão conosco agora. Que isso? É exatamente muito isso bom. Do que o Zagal tava falando, né? A Marilyn Monroe, por exemplo, é um ícone. É, começa a ser adorado, você... aquele rosto em todo lugar, tal, exato, não sei o quê. Exato, com certeza. Mas enfim, isso não é exatamente isso do que fala a Batalha do Apocalipse. Só uma maneira de explicar, né? Eu sei porque você tava desenvolvendo esse raciocínio, porque, certo ponto do livro, você tem a descrição das grandes guerras em que... Guerras etéreas. As guerras etéreas, exatamente. Que os anjos, arcanjos, decidiram travar uma guerra com esses seres... Esses deuses, esses semideuses, esses criados pela mente humana, pela adoração humana, que estavam ganhando poder e eles resolveram acabar com a raça deles, né? Eles consideravam deuses inferiores, né? Deuses inferiores, exato. Uma ameaça. Então, foi aí a Guerra das Etéreas e o Ablon era um grande general nessa guerra, não era isso? É, exatamente. Isso faz parte do histórico dele e tal. Você não entra muito em detalhes, né? Você menciona, fala algumas coisas. É importante você ter tocado nisso, Jovem, né? Acho que é uma coisa que eu até queria falar pra quem lê e tal. O livro, né, ele tem 500 páginas, só que ele é um livro que você dificilmente vai ler esse livro em menos de 2 meses. É um livro que tem 500 páginas, se você jogar pro alto, ele volta com 1.500 na sua mão, sabe? É, exatamente. Porque dá pra escrever muita história disso, cara. Muita, muita. É, mas não é só por isso. Eu nem diria que é por isso. É porque o livro, ele tem muita informação dentro do livro. Por isso que, às vezes, ele é um livro um pouco denso. Mas por que ele tem muita informação? Era uma tentativa de, nesse livro, criar não só uma história, mas um universo, né? Assim como, por exemplo, o Tolkien cria, não querendo me comparar ao Tolkien, que é um grande escritor, nada disso, mas assim, querendo dizer que o livro é uma tentativa de criar também um universo, não só uma história. Então, por isso que eu digo, o livro tem 500 páginas, mas, na verdade, a sensação que você tem ao ler ele é que é maior. Exatamente, essas coisas criam um universo, porque você começa a imaginar tudo o que aconteceu em volta. Por exemplo, eu tô louco pra ler uma história do Ablon na Segunda Guerra, que não teve, sabe? Eu queria ver o cara na Segunda Guerra, agora tô maluco. Vai ter um spin-off aí, cara. Tem que fazer um spin-off dessa parada, entendeu? Não, mas isso é interessante. Os detalhes, as sutilezas que ele bota no livro tornam esse universo tangível, né? Exato. Você começa a acreditar nele porque ele tem histórias, exato, que não são só aquele foco, sabe? Por exemplo, a minha vida não é só São Lourenço. Porque se eu contasse a minha história só aqui, você ia achar que eu não tenho vida. Credo. Então, a vida das pessoas, ela não é feita só do cotidiano delas, mas sim da vida das outras pessoas, das influências e tal. Ao ter essas pequenas referências, mesmo que pinceladas, algumas um pouco mais aprofundadas, ele te dá, sabe, sustância. Sustância, exatamente. E isso foi o que fez o livro dele ser tão bom, tão gostoso de ler, porque ele tem sustância, ele não fala isso só por falar, entendeu? É muito legal. E outra legal. Coisa que no livro me cativou muito é a profundidade que ele consegue dar nos personagens, em tantos personagens, sabe? Ah, é. E consegue... Porque o Tolkien, ele é um fodástico, não sei o que lá, mas os personagens são meio rasos no livro, né? Eu concordo tirando com o Frodo, você. Tirando o Sam, né, sim, cara? O resto, todo mundo fala do mesmo jeito, todo mundo, né, não tem muita coisa. É bem... No caso, exatamente, do livro do Dudu, assim como escreve o Cornwell, ele se aprofunda no personagem. O personagem tem uma personalidade forte, às vezes ele nem tá descrito ali. No livro, o meu personagem preferido é o Orion. O Orion, que é o rei da Atlântida caído. E ele é um personagem, cara, eu não vou contar porque vai ser spoiler, então vou deixar quieto, leiam um livro e descubram a história do Orion. Uhum. Mas ele, assim, a história dele, o que o Dudu mostra no livro, é, cara, a ponta do iceberg pra complexidade desse personagem, sabe? É, que daria um outro livro. Dá pra ter um livro só sobre o Orion, cara. Exatamente, com certeza. Shamira, né? Uhum. Que é uma das personagens principais também, né? Isso. Apesar de eu achar que ela aparece pouco, ela é gostosa, mas eu imagino ela... Tem nudez! No livro tem nudez! É importante mencionar. Uhum. Importante mencionar. Shamira é a graça. Enfim, e a Shamira... a Shamira pergunta uma hora pro Ablo, mas... Vem cá, você tem que ir pro inferno lá enfrentar esse cara. E ele vira assim pra ela assim: você não entende? Eu tenho que ir. Não é uma questão de escolha, eu não tenho livre-arbítrio, né? É, então, eu não tenho livre-arbítrio, eu tenho que ir. Não, exatamente. Mas ele não fala, mas o legal disso é que ele não fala isso com rancor, entendeu? Exato. Ao contrário do Lúcifer. Ele não fala isso, ele fala isso como. Ele sabe, eu não tenho livre-arbítrio. Pô, isso é ótimo, é ruim pros outros, mas pra mim é bom, é minha natureza, eu sou assim, eu vou lá e. Então eu acho que isso é o que eu. Legal do Ablon, né? Do personagem Warrior também é fantástico, mas o. Agora. Ele é legal por causa disso, porque ele não tem rancor do que ele é, pelo contrário, ele tem até um certo orgulho. E por conta disso, ele tá disposto a arriscar tudo, a lutar e tentar salvar quem ele puder salvar no meio do caminho. É muito legal. O cara que passou 5 mil anos na Terra como um avatar, o cara, ele começa, apesar de não ter livre-arbítrio, ele começa a ficar mais humanizado, né? Isso que é muito maneiro. Mas ele não se deixa corromper pela humanidade. Por favor, não me sacaneie. A trajetória do herói, né? É, a trajetória do herói. É tipo, vamos procurar. Mas ele é. Mas tem que ter o herói. Na aventura, toda aventura tem que ter o herói, né, cara? E justamente por isso, toda aventura tem que ter o vilão. Eu não quero ficar falando muito, porque ninguém leu. A pessoa que não leu pode começar. Ficar irritada, não li, não sei nada disso. É porque faz parte de grandes histórias e é legal discutir isso. Na Batalha do Apocalipse, apesar de ter o vilão, ter o Lúcifer, né? O Lúcifer não tá tão pra vilão nesse livro, né, cara? Ele tá mais pra um cara com um ponto de vista diferente, né? E eu não vou revelar, assim, grande coisa, mas existe um personagem que esse tá acima de todos em questão de evil, que é o Apolion. Que aparece desde a primeira cena do livro. E desde a primeira cena do livro, tu já fica de olho nesse... Esse cara é sinistro. O Apolion, ele é... Na verdade, ele não é o vilão político, né? Ele não é o vilão da conquista. Ele é o vilão sombra. Ele é o vilão contrário ao herói, né, cara? Ele tá lá pelos motivos dele, sabe? E isso, apesar de ser uma coisa totalmente... Sabe, descascada no cinema, na literatura, sabe, Darth Vader, na verdade nem tá pra Darth Vader, ele tá mais pro Agent Smith, sabe, ele é o... ele tá mais pra Victor Kruger, cara. Victor Kruger, caralho, ele é o cara que, sabe, ele tá se fudendo pro cenário que tá acontecendo, ele quer, eu quero você, Rock, eu quero você, eu sou o maior, ele é o Mr. T, cara, da história, cara. I pity the fool, cara. Ele é o Clube Lang da parada, cara. Eu bato na Andrew, eu bato em todo mundo, bato na polícia, entendeu? O tecido da realidade tremeu e um trovão correu pelas nuvens. A membrana mística, a película invisível que separa o mundo físico do espiritual, fora abalada, lançando ao plano material dois visitantes, duas entidades tão fortes quanto o general exilado. Uma delas se materializara à distância e permanecia parada sobre a grade de ferro que circulava a base da estátua. Emanava uma aura terrível, maléfica, cheia de ódio e furor. O segundo era amistoso e não desejava combate. Apareceu ali perto, por cima do ombro do Cristo, próximo ao anfitrião renegado. Coxo, ele caminhou ao encontro do anjo guerreiro, apoiado em uma bengala afiada. Ablon, o anjo renegado, sussurrou o forasteiro, evocando o verdadeiro nome do general. Imaginei que o encontraria aqui. De certa forma, não deixa de ser irônico. A criatura saiu das sombras e, tal como o lutador, parecia um homem comum. Maduro, tinha o corpo largo e maciço, mas era mais baixo do que o celeste. Usava um terno alinhado, imitando os trajes mundanos. Uma barba escura cobria a face, delineando um queixo redondo. Nos braços de Deus, completou Órion, o rei caído de Atlântida. Era assim que o chamava. Pensei que você viesse sozinho, reagiu Querubim, fitando o demônio disfarçado de gente trepado na grade metálica a 30 metros abaixo de si. Ah, sim, Apolion. A atenção de Órion se desviou à mureta de ferro. Eu sinto muito. Tive que trazê-lo. Ordens do chefe. Engraçado falar que o Ablon mora no Rio de Janeiro, né, cara? Isso é muito maneiro, cara. Eu nunca vi... Não, e é maneiro que eu nunca tinha lido uma descrição tão boa do Rio de Janeiro. Exatamente, cara. Olha, parabéns. E eu nunca tinha imaginado uma história fantástica no Rio de Janeiro e mesmo assim, cara, você conseguiu fazer a coisa, sabe, florescer. Agora, quando eu ando lá na Lapa, cara, eu fico... Sabe, eu tirei foto de um lugar lá. É aqui que o Ablon mora, cara. É aqui! É aqui. Eu vou te mandar essa foto, cara. Eu passei e falei... O cara mora aqui, porra, tirei foto e tal, você fica imaginando coisas, você criou um universo na minha cabeça. Grande desafio, é até bom falar isso, porque se eu tivesse ouvido esse Nerdcast e ouvisse você falar isso, ia começar a achar que a coisa é meio farofa, né? Uhum. Portanto, é a primeira coisa que você pensa, mas não, na verdade assim, o Rio de Janeiro, ele tá no livro, não como, ele aparece pouco, assim da maneira como... coisas que aparecem para formar o universo. Ele não é um centro, ele não é uma coisa... Exato. Ele é nada mais do que um cenário. É simplesmente um cenário. Isso. Você não vai ver uma coisa que você acha que não tem graça no Rio de Janeiro e tal. Porque não vai ter nenhuma batalha épica na Presidente Vargas. Não precisa se explicar muito, porque eu já vou dizer o seguinte. Ele não tá no Rio de Janeiro só porque você é brasileiro e mora no Rio de Janeiro. Ele tá no Rio de Janeiro por um motivo muito bem explicado no livro, sabe? É verdade. Faz parte do argumento do livro ele estar no Brasil, sabe? O cara que tem 5 mil anos de humanidade, sabe? É muito legal. E isso faz parte da criação de universo. São tantas camadas de relacionamentos. É realmente a fórmula do universo. Funciona muito bem. É legal. Eu não consigo parar de elogiar o livro. Sério, cara. Eu quero que essa porra vire filme. Eu quero que seja publicado em outros países. Por isso que eu tô fazendo um Nerdcast sobre isso. Quem não gostar, desculpe. Mas eu tinha que fazer... As pessoas têm que conhecer. Não, cara, assim que eu terminei de ler o livro, eu liguei pro Dudu e falei, cara, tá no top 5 dos meus livros, cara. Exatamente. Tá junto com o Senhor dos Anéis, tá junto com o Cornel, tá foda, parabéns, cara, porque... É por isso que a gente fala tanto, porque a gente fica maluco. Maluco que... A gente quer que as pessoas leiam, porque a gente gosta do Senhor dos Anéis, a gente gosta de Cornel, a gente indica, e os nerds todos leram e gostam, e, sabe, as pessoas... Fico entusiasmado, a gente quer que mais pessoas conheçam essa história pra gente poder, numa Jedi Con, conversar sobre isso também. Exatamente, sabe? A gente só pode conversar entre a gente, é uma loucura. Eu acho que a gente não pode terminar esse Nerdcast sem falar da Shamira. Ah, verdade. O personagem que é uma graça, é a graça do livro, é o contrabalanço. Shamira. Fala da onde veio a Shamira, o que, que ela é no livro? A Shamira é uma feiticeira bíblica, né, que foi chamada lá pra invocar um espírito. Durante a Bíblia é uma feiticeira necromante, né? Por favor, o que é uma feiticeira necromante para os nerds que não sabem? Não, os nerds sabem disso. O cara que não sabe pode desligar. Porra. Não, mas o mais importante é que ela, na verdade, ela é uma personagem que ela é a única, eu acho que é a única humana forte no livro, né? Porque ela é uma grande feiticeira e tal, e ela se torna uma espécie de... ela é, vamos dizer, o par romântico, assim, do Ablon, né? E ela se torna exatamente aquilo que leva ele para a humanidade dele. Esse é o grande trunfo da Shamira, né? Exato. Eles dois são renegados, né? Ela é renegada da sociedade humana e ele é renegado da sociedade dos anjos. Só que ele é um anjo sem livre-arbítrio e ela é humana. E ela é justamente aquele elemento que puxa ele para a humanidade. O livro tem de tudo, cara. O livro tem super vilões, super heróis, tem arquétipos, tem feiticeiras gostosas, não falta nada, cara. Quem era o maior fã de Cavaleiros do Zodíaco do universo? Mais uma prova que eu sou um nerd, nada mais que isso. É, então, combates super sinistros, armaduras douradas estão lá. Poderes com nome estão lá, entendeu? Super combates estão lá, tá todo... É toda a influência de um tudo nerd, isso que a gente, né, tá falando, né? Muita gente pode ter a noção de que ficou uma farofa só a história, né? Mas eu acho que o grande desafio da história foi transformar isso numa coisa com alguma coerência. Né? Não, cara, é isso que eu tô falando. Não é farofa. Não, olha, a pouca credibilidade que eu tenho, eu boto nesse livro. Não é farofa. Pode comprar, pode acreditar. Se não gostar, devolve só numa massa. Eu devolvo o dinheiro vindo pra outro que vai gostar, porque se você não gostar, é um imbecil. Está sendo... muito duro, muito duro. Mas é isso. É, a mensagem final do Nerdcast, leiam a Batalha do Apocalipse, está à venda da Nerd Store. Corram que nem as mulheres correram pra cima do Jerry Lewis naquele filme antigo. Só pra finalizar, eu queria agradecer lá os nerds que foram lá na Bienal. Ah, sim, é verdade. Ah, legal. Agradecer a todos eles que foram, falaram comigo lá e tal. E foram pelo site Jovem Nerd. Muito maneiro, a gente fez uma mini convenção nerd lá, foi muito legal. Foi bacana. E foi bom saber que a gente faz parte dessa comunidade. É um livro escrito por nerd, para nerd. Tem tudo a ver com nerd e tem história, tem conhecimento. Não é farofa, não é uma galhofa sem profundidade. É um universo, é o início. Eu quero que o Dudu comece a escrever agora outro livro dentro desse universo, que eu tô maluco. É, eu quero perguntar, Dudu, você vai assinar um autógrafo em cada livro ou não vai dar tempo? Olha que maneiro. Porra, olha isso, velho. Se você comprar a Batalha do Apocalipse na Nerd Store, você vai ganhar ele autografado. Tiragem zero. Não vai ser autografado você não, senão vai levar um século pra enviar cada livro, né? Ele vai ter que autografar, me mandar isso aqui. Mas vai estar lá autografado, um abraço do Eduardo Spohr, que é um grande autor, e eu espero que meu livro chegue aos pés do livro dele, que tá me ajudando muito. O livro dele me ajudou muito a voltar a escrever, que eu tô escrevendo agora, e eu espero que daqui a algum tempo a gente esteja fazendo um Nerdcast sobre o meu livro e Dudu esteja junto, falando pra caralho empolgado, que nem eu tô falando empolgado o livro dele. Inclusive, eu quero até deixar isso, falar isso aqui pra vocês, que eu acho que tem muito nerd, até alguns nerds me escreveram aí falando sobre gostam de escrever livro, gostam de escrever várias coisas e tal. Eu queria falar pra vocês pra escreverem sim, que eu acho que isso aí é uma coisa... Eu sou um cara como qualquer um de vocês, não sou melhor... Sou um nerd como qualquer um, não sou melhor do que ninguém. Exato. Então eu quero deixar claro que isso aí é uma coisa que você tá ouvindo isso aí, quer escrever um livro, pô, gosta de jogar RPG, gosta de escrever. Cara, é possível, escreve um pouco a cada dia, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer uma coisa. Se não ficar legal, não tem problema. A ideia é ficar mais ou menos pra você ir melhorando e cada vez ficar melhor. Então, assim, eu espero, de repente, tá podendo, sei lá, deixar uma mensagem pra essa galera aí que se amarra nas mesmas coisas que a gente e tal. E escrever um livro não é uma coisa que vou fazer um filme que precisa de 1000 pessoas, não. Escrever um livro você precisa de um papel, de uma caneta ou só de um computador. Todo mundo tem capacidade pra escrever um livro, escrever uma coisa maneira e tal. Eu tenho certeza disso. Só falta esse empenho, é você chegar e atrás disso mesmo, assim. Exato, muito bem. Olha, eu acho que o Eduardo tá sendo modesto aqui, né? Ele é bom pra caralho. Não, eu não sou melhor do que ninguém. Não, é melhor sim. É bom pra caralho. É melhor do que alguém.